AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 8 horas e 11 minutos. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos de volta com o nosso Gramofone pela Cultura AM de São Paulo, com a espetacular música dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50. Os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes através do telefone 2182-3081, telefone que eu estarei repetindo durante o nosso programa, e vou ficar aqui torcendo para que você participe do nosso programa, assim como os nossos amigos irão participar do nosso programa. Além de já nos darem a alegria da audiência, também o fato da gente poder aqui falar o nome das pessoas, falar o bairro onde moram, falar a cidade onde moram, falar o estado onde moram, é uma alegria muito grande. São duas. Primeiro, pelo fato de você estar nos ouvindo. Segundo, pelo fato de você ligar para cá, atender o nosso apelo aqui, o nosso pedido, ligando no 2182-3081. Bom, a gente já perdeu 10 minutos de programa, vou falar muito pouco hoje. Vamos começar o programa, que tem um pedido do Arnaldo Pereira, do bairro de Interlagos. Silvio Caldas Maria, que tem uma história, daqui a pouquinho eu conto. E depois tem o pedido do Ismael José de Moura, da Vila Guilherme, que quer ouvir com a Emilinha Borba, 10 anos. Essa música, Maria, que é um pedido do Arnaldo Pereira, de Interlagos, foi talvez um dos maiores sucessos do compositor Ari Barroso. Ele fez em parceria com Luiz Peixoto, e foi no início dos anos 30. Tem que, Maria, teu nome, principinha na palma da minha mão, é uma sensibilidade do poeta, né? Demonstra bem isso. Bom, quem gravou essa música foi Silvio Caldas em 1932. Depois de 19 anos, em 1955, o Silvio Caldas tinha uma série de programas no rádio chamado Canta ao Celesteiro. E como a maioria dos programas que eram realizados ao vivo, tinha auditório nas emissoras e tal, o Silvio Caldas cantava até como orquestra, e quem regia a orquestra era o Radamés Inátali. E no dia 25 de abril de 51, entre outras composições, o Silvio Caldas acabou interpretando essa música no programa ao vivo, 19 anos depois. A gente tem uma gravação ao vivo aqui, mas eu preferi colocar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ao vivo, vou colocar essa gravação ao vivo, que eu acho bem bacana a gente poder retratar o que aconteceu. Eu ia colocar uma que não era ao vivo, mas é legal, né? A gente tem esse calor das pessoas. Vamos lá então? A gente vai começando ouvindo o programa, abrindo o programa com o pedido do Arnaldo Pereira, do bairro de Interlagos. E, tem uma outra coisa. Essa gravação era um costume, já nesse período aí, os programas serem gravados em acetato. Daí a gente ter essa possibilidade de ter esta gravação rara, que é por isso que eu irei tocá-la neste exato momento para a gente ouvir. Depois a gente vai ouvir o pedido do Israel José de Moura, da Vila Guilherme, que pediu com a Emilinha Borba há 10 anos. Vamos lá. Cantinho, hei de chamar-te baixinho, não as te ouvir mais ninguém. Maria, Maria, era um nome que eu dizia quando aprendi a falar. Contigo, tu has de ver que perigo que isto vai ser. Ai, meu Deus, vai nascer todos os dias uma porção de Marias, de olhinhos da cor. Nós ouvimos Emelinha Borba cantando para o Israel, José de Moura, da Vila Guilherme, a versão de Lourival Faisal, composição de Rafael Hernandes, 10 anos. Silvio Carlos cantou para o Arnaldo Pereira, do bairro de Interlagos, a composição de Ari Barroso, em parceria com Luiz Peixoto, Maria. Vamos ouvir agora o pedido da Maria Cecília Pereira Barreto, que mora em Indianópolis, no bairro de Indianópolis. Ela pediu com Francisco Alves, Fracasso. Depois, vamos ouvir o pedido do Vitor Trovato, que mora no bairro do Morumbi. Ele quer ouvir, na voz de Orlando Silva, Deusa do Cassino. Vamos ouvir? Vamos lá, então. Nas fichas mais gloriosas, nas 10 fichas cor de rosa, das pontas dos dedos teus. A tua boca vermelha, com as copas se assemelha, no seu peito e na cor. Boca que vale tesouro, vale mais que o as de ouro, numa sequência de amor. Se assemelha no seu peito e na cor. Boca que vale tesouro, vale mais que o as de ouro, numa sequência de amor. Nós ouvimos o pedido do... Onde eu tô aqui? Deixa eu achar aqui. O Orlando Silva cantou para o Vitor Trovato, do bairro do Morumbi, a composição de Newton Teixeira e Torres Homem, Deusa do Cassino. E para Maria Cecília Pereira Barreto, do bairro de Indianópolis, Francisco Alves cantou de Mário Lago, Fracasso. Eu tava pensando aqui, a gente fica ouvindo música pensando. A gente... Perdeu 10 minutos do programa inicial. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma alongada no programa de hoje pra gente tocar todas as músicas da programação. Tá bom assim? Tava pensando nisso, foi aquela hora que a música acabou. Falei, não, acho que eu vou dar uma alongada. E então a gente vai dar uma alongada no programa hoje. Tá bom? Vamos prosseguindo com o nosso gramofone. A gente vai ouvir agora o pedido do Arnaldo Capano, que mora no bairro do Ipiranga, e pediu com Vicente Celestino, Ouvindo-te. Depois nós vamos ouvir o pedido do Felipe Buzo, que mora no centro da cidade de São Paulo e quer ouvir com Orlando Silva Rosa. E para Alzira Deiviláqua, do bairro do Belém, Lúcio Alves vai cantar Solidão. Vamos ouvir. Oh,

para que tu sejas só minha. Nós ouvimos no gramofone pela Cultura M o pedido da Alzira Benvilacqua do bairro do Belém. Lúcio Alves cantou a versão de Aloysio de Oliveira, composição de Barry Z. Gilbert, Solidão. Antes, nós ouvimos o pedido do Felipe Buzo, que mora no centro da cidade de São Paulo, Orlando Silva cantando de Pixinguinha Rosa. E iniciando este bloco, o pedido do Arnaldo Capano, do bairro do Ipiranga, Vicente Celestino cantou dele Ouvindo-te. 8:38. Gramofone pela Cultura AM. Daqui a pouquinho a gente vai passar o telefone e vai ficar também na torcida para que você também dê uma ligadinha para a gente, participe do nosso programa. É bom sempre lembrar que é um número só de telefone, mas são muitas linhas. Então, assim, ó, se 10 pessoas ligarem no mesmo momento que você, todas as 10 serão atendidas. Porque, assim, quando uma linha está ocupada, a ligação automaticamente cai numa outra linha que está livre e assim sucessivamente. São muitas linhas. Você vai perder um tempinho, ó, pequenininho, ligando para a gente no 21823081. E aí vai dar uma alegria enorme para a gente aqui poder falar o seu nome no nosso programa, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. Então daqui a pouquinho eu vou passar o telefone com calma, tá bom? E vou falando todos os dias, até você decorar também. Aí olha que você tiver um tempinho livre, vou dar uma ligada, pedir uma música pro gramofone, tá bom assim? A gente vai ouvir o pedido do Paulo Gomes, que mora no bairro do Tatuapé, e pediu na voz de Orlando Silva, Cidade Brinquedo. Depois a gente tem o pedido da Clarice Souza, que mora no bairro de Pinheiros, e pediu com Francisco Alves, O Samba Que Eu Queria. E para o Alfredo Rocha, do bairro do Butantã, Dircinha Batista vai cantar Não Faço Questão. Redentor é uma medalha pequenina no rosário imenso da colina. Bonecas delicadas, quase todas moreninhas, alegram tuas ruas, tu alumbando de andorinhas. Rio, és pequeno para os olhos, meus olhos, que veneram os encantos teus. Adoro o teu céu da cor do anil. Cidade brinquedo no bazar do meu Brasil. Rio, és pequeno para os olhos, meus olhos, que veneram os encantos teus. Adoro o teu céu da cor do anil. És a cidade brinquedo no bazar do meu Brasil. Redentor é uma medalha pequenina no rosário imenso da colina. Bonecas delicadas, quase todas moreninhas, alegram tuas ruas qual um bando de andorinhas. amor do salgueiro, procurei o ano inteiro por um samba de arrelia. Não vi que a cadência dos teus olhos, batucando de alegria, era o samba que eu via. Eu fui ao morro do salgueiro, procurei o ano inteiro por um samba de arrelia. Não vi que a cadência dos teus olhos, batucando de alegria, era o samba que eu queria. Agora tive então a inspiração de te dar meu coração pra sambar com teu olhar. E fiz de minha alma melodia, e cantando noite e dia, toda a vida de passar. Eu fui ao morro do salgueiro, procurei o ano inteiro por um samba de alegria. Não vi que a cadência dos seus olhos, batucando de alegria, era o samba que eu queria. Até no teu lindo e bom sorriso, tais acordes eu divido, deste samba batucada. E sinto dentro em mim o próprio sangue circular todo parceiro, e de mim fazer bandeiro. Procurei o ano inteiro por um samba de arreleira. Não vi que a cadência dos seus olhos, batucando de alegria, era o samba que eu queria. peço queixa, que alguém goste do meu sabonão. Basta que seja entendido por que deve ser. Samba só sente quem sente, não sabe por quê. Pois só quem ama, meu bem, pode ter ouvido capaz de entender o samba que eu canto pra você. Nós ouvimos o pedido do Alfredo Rocha, do bairro do Butantã. Dircinha Batista cantou de Frazão, Não Faço Questão. Para Clarice Souza, do bairro de Pinheiros, Francisco Alves cantou de Sinclair Senna, O Samba Que Eu Queria. E para o Paulo Gomes, do bairro do Tatuapé, Orlando Silva cantou de Silvino Neto e Plínio Bretãs, Cidade Brinquedo. Um grande abraço a você que está nos ouvindo, um grande abraço a você que participou do nosso gramofone fazendo seu pedido musical. Hoje eu vou dar uma esticada no programa, vamos além das 9 horas. Então quero agradecer aos participantes da nossa primeira parte, os nossos amigos ouvintes que abrilhantaram de maneira espetacular a primeira parte do nosso programa, que hoje começou 10 minutos atrasados. Fazer o quê? Tem que ter esses horários, né? A gente não gosta muito, mas nem tudo é o que a gente gosta, né? Importante que temos o gramofone e que vamos dar uma esticadinha. Bom, para você participar do nosso programa, é só ligar de segunda a sexta-feira no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Aí você disca no telefone 2182-3081. 2182-3081. Aí você fala seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado e pede uma das suas músicas preferidas desta época espetacular da nossa música, que foi nos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. O telefone é o 2182-3081. É um número só, mas com muitas linhas. E assim, se 10 pessoas ligarem no mesmo momento, todas serão atendidas, porque quando uma linha está ocupada, a ligação automaticamente cai numa outra linha e assim, ó, vai. 2182-3081. Antes da gente terminar o gramofone, eu vou repetir o telefone e vou ficar aqui torcendo pela sua participação, tá bom? Vamos prosseguindo com o gramofone. Agora tem Castro Barbosa, depois tem Moraes Neto e depois Paraguaçu. Pelas campinas tão loucas, a terra loura floração e os passarinhos nas manhãs vibram cantando o coração. Nas moitas onde o orvalho suspirou a perolar, lembro os teus olhos azuis, um casal de sanhaçus, e o sol dos teus cabelos da cor do ouro mais fulvo, põe um brilho neste olhar. Louro é um raio da esperança, e tu és loura criança, a vida em festa iluminar. Thank you.

voz dolente do meu ser. Fez a paixão espavorir na longa estrada do sofrer, desabrochando a sorrir, a crueldade do destino, revi num sonho mal sonhado, meu coração não perde o fino, embora seja um desprezado. Sem calma, coração e sombreador, um pobre sonhador não deve a sorte maldizer. Eleva dentro da alma a dor secreta, porque todo poeta nasceu para sofrer. Eleva dentro da alma a dor secreta, porque todo poeta nasceu para sofrer. De Milton Amaral, Paraguaçu cantou Todo Poeta Nasceu para Sofrer. De Catulo da Paixão Cearense, João Pernambuco, Moraes Neto cantou Luar do Sertão. E Castro Barbosa de Gomes Filho, Festa Iluminada. Gramofone pela Cultura AM. A seguir no gramofone, Gilberto Alves, Alcide Gerardi, Antenógene Silva. Cada coração cabe afinal um ideal, uma ambição. Almejam muita riqueza, palácio, luxo, grandeza. Mas para ser feliz, há sonhos belos, não singelos de construir. E valem mais que o ouro, diamante e joia rara, que o maior tesouro. A minha inspiração não é uma ilusão. Já tenho meu tesouro, tesouro divinal, mais lindo que uma flor, que é você, meu grande amor. A minha inspiração você, meu grande amor. A minha inspiração